Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Como já tem vindo a ser do costume, todas as semanas estou aqui para levar até si uma hora repleta de boa música feita em Portugal. Grandes sucessos de outrora ou dos tempos da atualidade. Hoje vou levar até si um elenco musical dentro dos anos 80, 90, para recordarmos também os grandes sucessos que fizeram e que tocaram nas rádios aqui em Portugal e alguns deles não só. Então vamos começar, como o tempo passa rápido, vamos ficar com o papel principal de Adelaide Ferreira. Então fique por aí, fique na boa companhia da sua rádio e, acima de tudo, espero proporcionar-lhe uma hora de puro prazer musical. Então um beijo a todos, fique por aí. A noite acabou, o jogo acabou para mim aqui. Quando acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sempre foste o mau ator. Representaste e mentiste-te tão mal. Acabou-se a dor. Sempre foste o mau ator. Fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste.

é possível, quem sabe, voltar a ter carinho. Nessa esperança procuro falar-te, mas acabo sozinho. Estupidamente apaixonado, quem me manda ser assim? A culpa é minha por sofrer com a mania de viver à espera que gostes de mim. Estupidamente apaixonado. Peço desculpa por a música ter terminado assim desta forma, mas existe aqui uma anomalia na música e então ela teve que ficar assim cortada muito antes do seu término. Então, agora vamos prosseguindo e vocês sabem lá o que é que eu tenho para vos dar nestes próximos minutos. Vocês imaginam que poderá ser uma recordação, como eu já disse, não é? Mas na realidade vocês não sabem, mas eu digo-vos que... vocês sabem lá, Maria de Fátima Bravo, já se recordam? E depois, na Tércia Barreto, Os Meus Óculos de Sol. São estas as duas músicas, duas recordações, duas grandes vozes da música portuguesa de tempos de outrora. Duas senhoras da música, vamos a elas então. Saudade de alguém que está perto, mas é pior do que a sede que dá no deserto. É chama que a vida teia sem dó na alma da gente ao sentir que vive só. Vocês sabem lá que tormento é viver sem esperança. Coração que nem dorme, nem cansa, não é maior dor, nem viver mais cruel que sentir o amargo do fé. Em vez de vocês sabem lá, thank you. tormento é viver sem esperança, ter coração, coração que nem dorme nem cansa. Não é maior dor nem viver mais cruel que sentir o amar. Vocês sabem lá. Então, vamos prosseguir o nosso programa com muito e mais música para você. Então, agora vamos ficar com Marco Paulo, Mulher Sentimental. Quem é que não se recorda deste tema musical? Pois, não foi naquele café, tão só quando entrei e por milagre encontrei aquela mulher sentimental, mas foi noutro local. Então, vamos à mulher sentimental de Marco Paulo. Tão só como sempre, num café entrei. Foi quase um milagre, porque te encontrei. Teu olhar distante no meu foi parar. Fiquei teu amante no primeiro olhar. Fiquei teu amante no primeiro olhar. O meu amor, o meu

Amigos e amigas ouvintes, tenham atenção porque agora arranjei aqui um 31 para você mesmo aqui no Portugal Musical. É pro fado nacional, pro pagode e pro banzé, como este não há nenhum. Tudo bate em Portugal, ao larido, ao pestaré, o fado 31. À porta da brasileira, dois tipos encontram dois, juntam-se os quatro e depois, lá começa a cavaqueira, agrava-se a chinfrineira, vai aumentando o zum-zum, vem bombardeta, bum. Depois agora verões 24, 26, 29 e 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Um homem que quer sarilhos, por um motivo qualquer, discute com a mulher e dá porrada nos filhos, a sogra nos mesmos trilhos, para não ficarem juntos, leva depois um fartume, desata tudo ao escolho, 24, 28, 29 e 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Já vi manhã bem cachados, bebem vinho da botija, mamam dois copos de rija, de quatro em dois separados, e assim bem engraxados, para não ficarem juntos, viram dois copos de rum. Vem carcavelos e pôr, e depois está tudo torto, e arrebenta ao 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. Ai, olari, olela, como este não há nenhum, tudo bate em Portugal, o fado 31. E já terminei com o 31 que aqui arranjei para você mesmo, que está aí desse lado e que bem gosta destas e de outras recordações que por vezes eu procuro e levo até si. Então, se gosta deste programa, por que não dar-nos a sua sincera opinião sobre aquilo que acha ou que gostaria de ouvir aqui no nosso Portugal Musical. Então, para isso, é tão fácil como abrir a sua caixinha de e-mail e enviar-nos uma mensagem por correio eletrónico até amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E por que não também pedir aquela música que você gostava de recordar e que, se eu conseguir por aqui arranjar, terei todo gosto em fazer com que ela toque para si. E já agora, dizer o que faz enquanto nos ouve, enquanto nos escuta e de onde possivelmente está na nossa emissão. Porque isto não é só para Portugal, mas sim para todo mundo via web, através desta magnífica rádio. Então agora vamos ficar com as doces amanhã de manhã. E amanhã de manhã o que é que você vai fazer? Eu vou trabalhar. E você? Diga aí o que é que faz. E não era esta música, mas sim esta aqui. A vezes vem deitar-te a meu lado. Dá-me um beijo e o meu desejo vai ficar acordado. E agora para as nossas meninas que nos escutam, aí do outro lado da web, eu tenho um beijinho para elas. Quem é que não gosta de um beijinho de amizade? Certamente que todos. Então para elas, vai um beijinho em forma de música. E aqui está o beijinho que está a gostar de sair. E segue ele. Ai rapariga, rapariga, rapariga, tu só dizes disparates, disparates, disparates. E tanta asneira, tanta asneira, tanta asneira, que para tirar tanta asneira não chegam sem alicates. Mas tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes que isso dar um beijinho já é um costume antigo. Oh, quem te disse, quem te disse, quem te disse que lá por dares um beijinho tinhas de casar comigo? Oh, chega cá. Não vou. Tu és tão linda. Pois sou. Dá-me beijinho. Não dou. Interesseira, convencida, ignorante, foragida, sua burreza miúda, mais palerma e cameleide que eu já vi, mas para que raio é que tu queres uns beijinhos só para ti? Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ah, eu gosto tanto, me é tão vizinho, que no entretanto quer mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ah, eu gosto tanto, me é tão vizinho, que no entretanto quer mais um beijinho. Ai rapariga, rapariga, rapariga, dás-me cabo do miolo para te levar com cantigas. Ai mas que coisa, diz lá porque é que tu não és como as outras raparigas. Quando eu pergunto se elas me dão um beijinho, dão-me tantos, tantos, tantos que parecem não ter fim. E tu agora estás com tanta esquisitice, qualquer dia já queres e não sabes mais de mim. Dás ou não dás? Não e não. Então vou eu. Isso não. Dá-me um beijinho. Não dou não. Não dás porque sou esganada, egoísta, mal criada, sua parva, só se pensas que eu acaso tenho a barba mal cortada. E vê lá se tens receio que a boca fica arranhada. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ai eu gosto tanto, não é tão vizinho, e no entretanto cá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois depois dá mais um, só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto, é tão assim. E no entretanto dá mais um beijinho. Então fala. Já disse. Eu faço força. Perjuízo. Dá um beijinho. Já disse. Analfa bruta, pestilenta, hipocondríaca, avarenta, vestigosa. Vou comprar um dicionário que só tenha nomes feios, que é para eu te chamar todos, teto, tens ouvido cheio. Ora dá cá um e a seguir dá outro, pois há mais um, se a dois é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão assim. E no entretanto dá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois há mais um, se a dois é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão assim. E no entretanto dá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão assim. E no entretanto dá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão assim. E no entretanto dá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão assim. E no entretanto dá mais um beijinho. Para dar cá um e a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto. Então espero que você tenha recebido com aquela amizade o beijinho que eu interei até você. Então agora vamos recordar a Manuela Moura Guedes quando era mais jovem e se dedicava às lides musicais. Lembram-se aquela música que teve também o seu verdadeiro destaque? Foram Cardos, Foram Rosas? Exatamente. Vamos ficar agora com a voz da Manuela Moura Guedes na interpretação desta fantástica música. Meu corpo. agora vamos aproveitar, enquanto vamos ver o navio dos delfins a passar, e depois vamos ficar constitiados com a vida de marinheiro. São mais estas duas músicas que vão tocar aqui na sua rádio, no seu programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e todas as semanas levo até si uma hora de boa música portuguesa, claro. De todos os mundos devem cantar para sempre assim. Cedo passa a hora e o sonho que tarda, e essa voz que chora é só porque sabe que ao passar porto de Lisboa, beber e a cantar. Conheci um marinheiro de quem te vou falar. Valente Margarina, cheira e noite tempestade. Herança uma garrafa que deixou cada cantar. Baixinha do aguardente, nem o deixou pensar. Escolheu ser marinheiro mesmo sabendo enjoar. E assim foi navegando, tendo os lados no soleiro. Mas dentro uma garrafa nunca mais se perde o pé. Esta vida de marinheiro está lá no dormir. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro está lá no dormir. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro está lá no dormir. Rapara, para, para, para, para, para. Quem navega no meu porto, navega de mar em mar. Procuro para mim fortuna, eu procuro naufragar. Sou louco nesta coca, só para te alguém cantar. Pensei que a tua voz não pudesse animar. Esta vida de marinheiro está lá dentro de mim. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro está lá dentro de mim. Rapara, para, para, para, para, para. Há quem navegue de porto em porto, navego de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... E agora com GNR, juntamente com Isabel Silvestre e com a nossa pronúncia do Norte, vamos nos despedindo com a promessa de hoje, 8 dias, estarmos aqui de novo e levar até si mais uma hora repleta de boa música portuguesa da atualidade, algumas recordações, algumas raras de se ouvirem, mas é assim que o nosso Portugal Musical é feito. Então, para todos, uma boa semana, um bom trabalho, umas boas férias se for o caso, e 283 estaremos aqui para de novo levar até si boa música. Prometo que sempre que poderei farei isso por si, porque o meu objetivo estar aqui deste lado é você estar aí desse lado. Então até lá, mais uma vez um forte abraço e vamos ficar com Pronúncia do Norte, GNR, juntamente com Isabel Silvestre. Há um prenúncio de morte lá no fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe galho. Novos ricos são má sorte. É a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. Outro forte.